Aí, idade mil grau, moro de tio. Ha, malandragem é respeitar e viver. Pra nós tá bom assim, ó. Lógico. É desse jeito mesmo que nós vai ser feliz. Eu ando pelas ruas, de dia ou na madruga, na malandragem pura, respeito tem que ter. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo, pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que cê quer conquistar, só não pode falhar, tenha fé e vamos lá, até onde Deus quiser. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo, pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que cê quer conquistar, só não pode falhar, tenha fé e vamos lá, só basta acreditar. Eu já vi que a vida é louca, pra quem marca toca. Ontem um malandrão morreu com teco na boca. Pura malandragem, vive só de boa. Tem quem é o fodão só quando está armado. Tem o laranjão que paga de noitão quebrado. Eu faço a minha cota, cabreiro com as costas. Eu sei, eu já entendi que eu quero pra mim não é o crime. Que Deus me ilumine e me dê forças nesse time. A rapaziada vai que firme na quebrada, mas o sonho da mamãe é que ele nunca dê mancada. Eu acelero, motoneta, vou descabelado. Quem está no crime, mano, tá atrasado. Por isso, meu amigo, se liga no aviso. Malandro age demais, é só prejuízo. Por isso, meu amigo, se liga no aviso. Malandro age demais, é só prejuízo. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo. Pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que se quer conquistar, só não pode falhar, tenha fé e vamos lá, até onde Deus quiser. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo. Pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que se quer conquistar, só não tenha fé, vamos lá. Só basta acreditar. De bermudão, dois dedos da canela. Vida louca, vida bela, faz parte dela. Cê nessa, cabulosa, sem sequela. No sapato, sem dar sapo. No papo do cabaço, hipnose já se foi. Zoiou lá atrás, não teve boi. Viu louco, nós no jogo, nós não é bobo. Bicho vive solto. Olho aberto, quem é quem tem seu mistério. Eu tenho o meu, cê tem o seu, então tá certo. Correr com nós jamais, só quem é prossegue, corre, né? Sem importe, sempre forte, tô de boa. Perrezão foi ver o Douglas no barraco. Todo suado, chão de barro, coxão queimado, assim que é, só ter fé sem um quaisquer, né? No bolso vem o sonho de ser alguém, humildade ali tem, não guardo mágoa de ninguém, é mal que vem pra bem, lembrei, MJ, sempre na rapa da fumaça, geral na madrugada caminhar, nunca falha, tô vivão nessa batalha, quem é do rap é, quem não é pedala rala, quem é do rap é, quem não é pedala rala. Tamo vivão, tamo vivão. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo. Pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que cê quer conquistar, só não pode falhar, tenha fé e vamos lá, até onde Deus quiser. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo. Pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que cê quer conquistar, só não pode falhar, tenha fé e vamos lá. Só basta acreditar. Respeito eu quero pra mim, se você não quer, só lamento. Sou doideiro, maloqueiro, sou reteiro o tempo inteiro. Louco, fanático, corintiano nato, a fiel canta timão. É nós no estádio, ó. Tem que ser assim, viu, tio? Considerado. Se não cai no estilingue, cai de cima do telhado. É tipo o Sammy, o gato do vizinho do Ricardo. Apavorou, fechou o olho, amanheceu lá no ralo, claro. E só quem é verdadeiro tá no time. Zé Pretinho, Sorocaba, é nós. Faz um brinde, ó. Hip hop paz, é que nós faz. Não é sonho mais, botar pressão jamais. Eu quero é mais, né, Thiago? Tiramos do papel, já era o caso. Abafou os cuida, liga o boca pro ensaio. Domingão, descabelei, vi a humildade ali. No busão de Itaperi, puxa a corda, vamos aí. Tô no time, subindo Santa Rita. No caminho, vitrola no talo, som Bezerra da Silva. Em defesa de todas as favelas do meu Brasil. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo. Pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que cê quer conquistar, só não pode falhar, tenha fé e vamos lá, até onde Deus quiser. Não posso e nem vou fraquejar com o time em campo. Pra nós já é de lei, o certo é o adianto. De tudo que cê quer conquistar, só não pode falhar, tenha fé e vamos lá, só basta acreditar. Não posso e nem vou fraquejar, vai, só não pode falhar. Só não pode falhar, não posso e nem vou fraquejar. Vai, só não pode falhar, só não pode falhar. Eu ando pelas ruas, de dia ou na madruga. A malandragem pura é respeitar e viver.